Paredão no zero, reporte pronto. Xané 63, 13, altímetro no 020. Direito inicial, reportando pronto, Xané 63, 020. 235 no solo, os 44 à direita na minha escuta, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, o 4235 da Azul. Zero, pouso autorizado, pista 90, vento 180 graus com 05 nós. Pouso autorizado, 90, agora 90. Juliette, portão 01. Juliette 01, bom trabalho, senhor. Acho. 3193, contratado no Vitor, e o Sara Livre de voo 360, até os 2032, direto Lega, até o Lega Mátilo. Oi, foi o que está falando das expressões em pelo, deixa para 2.000 pés, existe no 020, autorizado a final de procedimento LSX, que é o reporte estabilizado. Fala 2.000, que eu te informarei, estabilizado. Jamo Caju, aciona transponder 5271, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 350, terceiro da PUCA Jamo Caju, após intercepta Topezulu no 7, transponder 5271, na frequência do controle após 120, decimal 8, azul 42, 4980. Portão 3, chame pronto, azul 4980. Portão 3, chama ela pronto, 4980. Uma morte ótima, oxigenamento de vocês. boa noite, Tan 3305, Fox 07, atualização para Recife, informação Alfa. Tan 3305 para Recife, aprovado, nível 330, aeroguia pouso Luno 7. Coluna 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Aciona o transponder 5274, controle Salvador, 120, decimal 8. 3305, atualizado, 330 para Recife, via Pedro Luno 7, decola da 10, Puca, Jamo, Caju, 5274, transponder, controle 108, 3305. Mano, curva esquerda, após decolagem, está 3305, chame pronto, puxa o beco, só na metrô. Saída é a Puca, 3305, boa noite. direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, na sua escuta, voo 1982. Autorizado S-Ray, passar estabilizado na 303. Autorizado, boa noite, 88. Táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, com 93. Azul 4 980, passa para o processo 93 após 2 horas e 20, eu estou ao meu, tornando Maceió. Azul 0 à direita via Indy Alpha, até o ponto de espera no 0, porta no ponto de espera pronto, altímetro no 0, 2 0. Indy Alpha, até o ponto de espera da, no 0, ponto de espera, estimado com ajuste no 0, 2 0. Para ingresso azul 4980. 980 cruzado, alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 170 graus com 059. Cruzado, alinhar e decolar com azul 4980. Ingresso pátio, bom 988. Posição da Juliette aguardando, bom 988. Aguardando Juliette, bom 988. Tango Índia NIST e após direto conforme rota do plano de voo. Cola da 1-0, curva direita, saída São João, Serra Alfa, Novembro, Vitória Oscar, 1, São João, após Leda e após Motiva. Nacional Transponder 5276, controle Salvador, 120, decimal 8. Zero, quiser, o 973 no parte 3, chama de foto. Para o 3305, POB 123. Fortaleza, com 350 para mim. Brasil 4980, DT20, fechando o controle 120, décima 8, bom boi, boa noite. 08, abraço, João. 3305, táxi aprovado, pátio 1 no Índia, 4 pontos espera da 10, pronto, altímetro no 020. Pátio 1 no Índia, no ponto espera, reportarei, 30, 3. Bom, vou aí, tá, é bom. Agora passagem 02 da TAM, faz ingresso a Juliette, portão 08, boa noite. Após o TAM, Juliette, portão 8, obrigado, bom trabalho. Vai, vai, vai. De Maracaju, obrigado, 3-0. Boa noite, Azul 4959. Azul 4959, Parelhéus, confirmo nível solicitado 140. Afirmou 140. 4959 aprovado, para Serra Bravo, Índia Lima, aeroporto de Ilhéus, número 140, via Whisky 33, decola da 10, curva direita, saída Coral, 1 Bravo. Aciona transponder 5402, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Ilhéus, nível 140, via Whisky 33, decola da 10, curva direita, Coral 1 Bravo. O transponder é o 5402, controle 1208. Peça do 4959 no pátio 3, chamei pronto, puxa back estacionamento. Chamará para puxar estacionamento, Azul 4959. Solo Federal 99-7273 no pátio de carga para o pushback adicionamento. Acionar, chame táxi, Federal 9973. Precisa chamar para o táxi. Passa para o ponto de espera da 10, 3305. 305, mantém o ponto de espera. Vai manter. Quatro zero três, 1-2-0, 8, protegeu o Rio. 3, chama de pronto, Rio 5972. 3305, autorizado a linha e manter, cabeceira no zero. Vamos, valeu, manter a 10, cabeceira. No solo, Zuno 2, à direita na minha escuta via Foxtrot, Alfa, reporte antes da Juliette. Marco, escuta ali da direita, Foxtrot, Alfa, reporte antes da Juliette, da direita. Vento 170 graus com 05 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, pista 1-0-7-3-0. O solo federal 9963 acionado, temos duas pessoas a bordo, alternando Guarulhos com 415 para o táxi. Não, 9973, via pátio 3 após pátio 1 no Índia, enquanto espera não no zero, reporte pronto, altímetro 1-0-2-0. Espera, né? Ponta pronto, 9973. Tráfego Salvador, boa noite, Azul 3774, vetor de direção para seguro no 1160 Central. 2774, boa noite, por seguro aprovado, nível 1160, via Whisky 33 até Raíra, apoio direto por seguro. Coloba 10, curva direita, saída Coral, 1 no Bravo. Aciona transponder 5405, controle Salvador, 120, decimal 8. 1224, controle. 38, 370, 350, na frente de tarde. Oi, direto do negócio para 3 mil prazo, lixo 9020, frequência Salvador, 1208. 308, certo. Mano Duna, 2000. No Alfa Azul 2774, com curva direita após a decolagem, chame pronto no Pass 3. Tem coral no Alfa, então curva direita, chama pronto, 2774. 3305, decola Zuno 4, controle 120, decimal 8, tamo ruim, boa noite. Utilização, 340. 3305, decola Zuno 4, chama controle 120, decimal 8, tamo ruim, boa noite. 208, força Jorge, obrigado. Mais um. Fala, Salvador, 3178, tá na Alfa, mais 3 direto. 178, hoje o tráfego da Federal, acompanhando 737, ingresso a Juliette, portão 071. Após o banho da Federal, ingressa na Alfa. No tráfego chama cópia, o Azul 501, Guarulhos. Próxima cópia, Azul. Cuidado, Rio 5972, chame pronto para o táxi. Azul 5001, para Guarulhos, prepare a saída São João 1, só um minuto, copo. São João 1, aguarda. A próxima ponte virá para o Azul, Federal 9973. Federal 9973 autorizado, alinhar e decolar. Pista 10, vento 160 graus com 05 nós. Vive, alinhar e decolar, Federal 9973. Pronto, cópia. Pronto, cópia, Azul 5001. Azul 5001, Guarulhos aprovado, nível 340, aerovia peso 10 de Taubaté, estando gravo eco, nós conforme rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída Sambo 1, após Leda e após Motiva. Aciona transponder 5401, controle Salvador 120, decimal 8. Direito autorizado nível 340, Guarulhos, via Upers 10, Taubaté, Sambo Bravo E. Após rota com 4. Decola da 10, na Sambo 1 com curva direita, Leda e Motiva. 5401, transporte, 308, ao 5001, portão 01, chame pronto para o chuveco acionamento. Chamar o azul. Iniciando, federal. Chamar o azul, decola Juno 8, chama o controle 10, decimal 8, bom foi, boa noite. Juno 8, muito obrigado, boa noite. Pedro Velho, cinema 224. 224-2020, vou na Cruz de Duna. Por exemplo, o final do procedimento está estabilizado. Juno 2020, vou estar estabilizado em Duna, cinema 224. Juno, boa noite, Sideral 99-73, decola na sua escuta. Geral 973, contratado a Rádio Colégio, filha para o nível 360, para 2010, por Direto Leda. Direto Leda, o 9973. Qual o número para interceptar o localizador? Qual o número de grande fecho? Chico, Alvão 7378 Santos. 3305, chame Recife, 1265 até 12545. Próximo a Recife, 3306, por favor. Daniel, decolar sem parada, fechando 0, vento 160 graus com 05 nós. Ano 723, completa o final do procedimento, torna 995. 295, obrigado, boa noite. Boa noite, voo 723. Voo 723, altímetro no 020, continua a aproximação, guarda no pista livre. Gente, voo no 723. Após 2000, Leda, Dóculo. Sessão para 360, viu? 5972. Sideral 9973, chame Recife, 128.35, alterna 123.8. 3235, 238, Sideral 9973. Sideral 6224, com a suposição de 1, completa o final do procedimento, 3 001 para o táxi com 99 a bordo, 4 horas e 20, Ribeirão Preto. 001 na direita, via Indy Alpha, reporta em ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 020. Indy Alpha, ponto de espera da 10, 5001 com 0020, na direita. 6224, pulo 30, pistão no 0, vento 1,6, 0 graus com 0,5 nós. 6224. Lima Eco Mike Delta, Flight Level 350, Viagra Zulu 10 to Natal, November Tango Lima, then Upper November 873 to Intel, India November Tango Oscar Lima, Intel position, after according our flight plan routes. Departure from 10 after departure, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Puka, with Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alfa Romeo, transition, Zipar. Cock 5407, and control departure frequency 120.80. We're here to Madrid, flight 350, after 010 to Natal, number 8, 32 Intel, and after departure left turn, Puka, departure, Zipar transition, cocking 5407, and departure frequency is 120.80, Padre 4. Call Hector Alpha 04, report to ready to push and start, stand for 1111. And I'm down, wait for your ready to push and start, Alpha 04. 5001, report to start on 0 for us. 04, clear to push and start, report to ready to text. Push and start, call you to text, Alpha 04, we are. Push for 001, autorizado em RMAT, cabeceiro no 0. Deu uma tela na 0, do 5001. 4959, pátio 3 para a posta de sonda. 4959, chame táxi. Livre posta de sonda, chamada para o táxi 4959. 723, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, Golo 723, boa noite. Boa. E hoje, André 24. André 24. Solo 29 à direita via Alfa na minha escuta, pois Juliette, portão 04. Direita, após Juliette, 04, na minha escuta, que tem 224. Na altura de decolar, está 10, vento 170 graus com 05 nós. LI decolar, azul 5001110. Decolos 30, controle 120, decimal 8, tá bom, boa noite. 308, obrigado, boa noite, bom trabalho, tchau. Controle, informação alta. 6212, com a identificação, vou direto do navio para 2000 pés, ajuste em salvador na 02. Luta, descemos para 2000, com a 0. Azul 5001, contato a Gana Decolagem, secretário 340, após 2000 está direto Leda, após Leda Motimo. Após 2000 Leda e daí Motimo, Azul 5001. Manda o fixo final Motiva. Afastiu, Leda Motiva. Do Lima para Puxa Saravé. 74, número 2, 973 NCA, aguarde a autorização. Aguardando 2774. India, report you ready for the takeoff. At the holding point, altimeter setting 1020. 1020, by India, Rafazio report. Azul 4959 para o táxi com 69 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Serra Brava, Serra Vita. Azul 59 afirmado táxi até a saída do pátio 3. Gente, autorizado táxi até a saída do pátio 3, Azul 4959. Até o ponto espera da 90. 2774 no pátio 3 autorizado. Puxa para funcionamento, chame táxi. Livre, posicionamento, pátio 3, 2774. Salvador Azul 2774 para o táxi. Estamos com 5-4 a bordo, antena Serra Brava Vitor Tango, 4 horas de autonomia. Azul 2774, autorizado o táxi até o ponto de espera 10 via Índia. Próximo do ponto de espera, chame pronto, QNH 1020. Estado no 020, via Índia até o ponto de espera e chama lá tudo pronto, 2774. Hoje eu chamei a 6212, informa, está realizando um pequeno desvio à direita para evitar formações. Estou lá no 5 graus por 7 dias. Gente, chama a 6212, reporte já para o Aldona. Reportará para o Aldona. Como que está autorizando o sinal do procedimento antielétrico? Sem a pena ser estabilizado, chamar minha 212. Sem autorizado o sinal do procedimento, reportarei estabilizado. Azul 5001, chame Recife na 28 do sinal 35, antena no 23 do sinal 8. 2835, 238, boa noite, bom trabalho. Igualmente. Azul 4959, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4959, ciente, mantenha ponto de espera. Azul 4959 é autorizado alinhar e manter pista 10. Alinhe, mantém azul 4959. Azul 2774, estava ponto de espera pronto. Azul 2774, mantém a ponto de espera. Mantém 2774. Contact on departure, transfer level 350. After 2006, Flyhead in Shama position. After Flyhead in Zipa. Okay, we're passing 2006, and it's 2 Hama position. And then Zipa, out of 082. How are you? Autorizado a decolar, pista 0, vento 70 graus, 049. Autorizado a decolagem, azul 49. 2774, autorizado a alinhar e manter, pista 0. Alinhar e manter, 0, Decolado 44, chama o controle Salvador 120.8, bom voo. 120.8, azul 4959, boa noite, obrigado.